até que enfim. A sonzeira daqui pra frente somos nós que vamos assumir. Interior paulista, mano W sou eu. Vou ensinar tudo aquilo que não aprendeu. Aí plebeu, não percebeu. Poluição sonora sem rola, entendeu? É Deus lá de cima olhar por nós. Aqui na periferia sou eu, o porta-voz de nós. Se depender, Ribeiro Preto vai pra frente. Partido político, abracadabra, som consciente, inteligente. Aquele que faz da água o vinho. O homem só destruição, desenhando o próprio caminho. Sozinho, não. Meus parceiros, lado a lado. Os ninja, considerado, do outro lado. Aliado forte, de plano em plano. Sem fel, sem bel, sem cano. Não é engano, fulano. Maluqueiro primeiro, sem fita de isqueiro. Só na brisa, na fumaça, o tempo inteiro. Bem louco, som de doido, chapo globo. Só ideia forte, a mente entende, é um estouro. Tipo black, cabeleira toda arrepiada. Maloqueiro, maloqueiro, está ali na jogada. Só tá com bola na mesa, de bilhar. Tática certa, serva no copo pra planejar. Pega papel e caneta e anota bem. WRW é a sigla lá do além. De onde vem a coletividade no sonho do tom. Cola no dom, sem goela, hobby show. Sou eu, um tiro no escuro que nasceu. Se formando quando o zumbi morreu. Amanheceu e eu com papel e a caneta na mão. Viajando só na ilusão, expressão ativa. Hip hop conscientista. Várias mães que já perderam a sua autoestima. Alternativa de vida pura que ninguém encontrou. Mas inocente morre e o destino o levou. Socorro, a guerra surgiu novamente. Onde que eu piso, eu vejo corpos, então sigo em frente. A minha mente ninguém vai conseguir dominar. Resgatar não dá perdão, é sangue na fada. O pente da arma já está vazia. E o crime e a guerra não está mais nativa. Correria pras mina, pros mano, que se identifica com o som do segundo plano. Eu canto pro inocente que morreu, pro ladrão que matou, que se arrependeu. Valeu, esse é meu contos do dia a dia. Aí a LAW chega mais na companhia. Periferia, vírus, doença, bactéria, sequela. Sigo como Gandhi, zumbi, Fidel, Mandela. E assim sigo em frente. Segundo plano, irmão, é pra nossa gente. Pra bater de frente com descaso descarado. Que choque é o salário do assalariado. Que dá neurose, febre, raiva. É ver o catacata no final do Ceasa. Barraco de papelão beirando a rodovia, a milhão na BM tem uma pá de vadia. E agora querem me falar de união. Primeiro ladrão de vida, o pão mate a fome dos irmãos. Tire as drogas, armas é a culpa das nossas mãos. O que eu vejo sempre aqui é o pé no chão. A panela sempre vazia, que não tem arroz nem feijão. Não, isso não é só lamento. Risos e alegria na esperança de um detento. Do clique em cleque, do blebleble. Procura a milhão, então pode ver que tem. Proceder e responder responsa dos irmãos. Aqui ninguém passa pano pra ladrão, putão. Sigo a meta, firma forte, regra geral. WRW paga pau, vai passar mal.